os maiores sucessos de todos os tempos. Um pouco da história da música pop internacional. Astros e estrelas que deixaram seus nomes marcados para sempre. Você vai fazer uma viagem de volta para o sucesso. Produção e apresentação, Jonatas de Moraes. Olá, como vai? Tudo bem? Estamos iniciando De Volta para o Sucesso. No programa de hoje, você vai ouvir também... Tudo começou mais ou menos assim. Para acompanhar o ritmo frenético do twist, era preciso tentar apagar o cigarro com os dois pés ao mesmo tempo, enquanto uma toalha imaginária esfregava as costas. O ritmo que contagiou principalmente os jovens trazia uma nova maneira de tocar, com acordes frenéticos quase que obrigatoriamente incrementados pelas guitarras elétricas. Entre os destaques desta explosão musical está o cantor Chuck Berry, conhecido até hoje pelo hit Johnny B. Goode. Em seu currículo tem também alguns dos maiores clássicos deste gênero musical, como Roll Over Beethoven. Chuck Berry. Jumping little record, I want my jockey to play. Adele Channel, Runaway. 1961. Roy Kelton Orbison foi considerado um dos maiores compositores e cantores dos anos 60, um dos precursores do rockabilly e um dos mestres da balada romântica. Roy Orbison nasceu no dia 23 de abril de 1936, em Verno, Texas, Estados Unidos. Seus pais, Orb Lee e Nardine, deram sua primeira guitarra quando tinha 6 anos de idade. Como era de se esperar para um jovem morando no Texas, suas influências musicais foram o gospel e o country. Roy Orbison, Pretty Woman. Smile. goodbye, pretty woman. Don't make me cry, pretty woman. Don't walk away, hey. Okay, if that's the way it must be, okay, I guess I'll go on home, it's late. There'll be tomorrow night, but wait, what do I see? Is she walking back to me? Yeah, she's walking back to me. Oh, pretty woman. The New Vaudeville Band, Winchester Cathedral. Você está acompanhando o programa De Volta para o Sucesso, que traz todos os sucessos desde os anos 60 e que realmente estouraram nas paradas musicais do mundo todo. Aqui só tocam músicas que emocionaram todas as gerações desde aquela época e que até hoje ainda agrada quem gosta de música de qualidade. Love Unlimited Orchestra, Love Stamp. 1973. Com amor e afeto só pra você. Song. I know the melody that made it. Trio Rio, New York, Rio, Tóquio. 1986. When I watch you dancing, I begin to feel like old romancing. Moving, moving, shaking, all the time you hear that sound, dancing. In New York, Rio, Tokyo, or any other place you see, you feel that dancing. In New York, Rio, Tokyo, or any other place around that magical big city sound. Now let's come together, get the roof all right and you feel better. Moving, moving, shaking, all the time you hear that sound. In New York, Rio, Tokyo, or any other place you see, you feel the dancing fantasy. In New York, Rio, Tokyo, or any other place around that magical big city sound. When you dance close to me, when I dance close to you, when we are together, then you'll see that our love is here to stay. Volta para o sucesso traz, além de músicas que marcaram, também parte da história de cantores e bandas. Assim, você vai relembrar a melodia que te traz emoções e conhecer um pouco sobre seus ídolos. In Excess, By My Side.

caixinha de surpresa. De grandes sucessos como Maggie May e Stay With Me, Rod Stewart é sem dúvida um dos nomes mais conhecidos do cenário pop rock mundial. Roderick David Stewart nasceu no norte da Inglaterra em 10 de janeiro de 45, iniciando sua carreira musical por influência dos mestres do blues e do soul, como Sam Cooke, Ray Charles, Muddy Waters e Al Johnson. Durante a adolescência, viveu de subempregos, trabalhando como coveiro e até como aspirante do Brentford Futebol Clube. No início dos anos 60, decidiu largar o futebol e enveredar pelos caminhos da música. Nesse período, tornou-se vocalista do grupo Rhythm and Blues, Jimmy Powell and Five Dimensions. Em 64, deixou a banda e gravou seu primeiro compacto solo, Good Morning Little Schoolgirl, lançado pela gravadora Decca. Apesar de sua voz notável e timbre característicos, Rod não conseguiu chamar a atenção da crítica, tampouco do público, o que o levou a procurar trabalho em diversas bandas. Rod Stewart, Maggie May. September and I read Peter Dunaway, I'll Be Fine. Please go away from my heart. Please go away from my heart. Brian McKnight, Love of My Life. 2001. Dedicada a você. First time I looked into your eyes, I saw heaven. Everything I did for you wasn't worth that much. It should have been you, you all the time. I'd do anything, everything to please you. You know how much I need you. You're always, always on my mind. You're more than what. Chris de Burgh, The Lady in Red. never seen you looking so lovely as you did tonight. I've never seen you shine so bright. Never seen so many men ask you if you wanted to dance. You're looking for a little romance. Give it half a chance. I have never seen that dress you're wearing, all the highlights in your hair that catch your eye. I have been blind, lady. Shine so bright, you were amazing. Never seen so many people wanna be there by your side. And when you turn to me and smile, you took my breath away. I have never had such a feeling of complete and utter love as I do tonight. Lady in red is dancing with me. There's nobody here. It's just you and me. It's where I wanna be. Cover Girls, Wishing on a Star. So far. com o auxílio do aclamado Babyface, Toni Braxton tornou-se uma das principais cantoras de rhythm and blues dos anos 90, considerada por muitos como a nova Whitney Houston. Braxton nasceu em 7 de outubro de 68, em Severn, Estados Unidos. Ao lado de suas quatro irmãs, assinou com a Arista Records em 90 como The Braxtons. O sucesso do single The Good Life chamou a atenção do produtor Babyface, que se tornou seu principal colaborador por toda a sua carreira. Em 93, lançou Toni Braxton, emplacando com os hits Another Sad Love Song, Love Sold Abroad You Home e You Mean the World to Me. No mesmo ano, ganhou um Grammy como Melhor Nova Artista e 2 prêmios Soul Train. Toni Braxton, Another Sad Love Song. Oh,

Há mistério em Teatro de Mistério. Aos domingos, às 5 da manhã, no Canal 1. Um pouco da história da música pop internacional. Astros e estrelas que deixaram seus nomes marcados para sempre. Você vai fazer uma viagem de volta para o sucesso. Produção e apresentação, Jonatas de Moraes. Entre os grandes sucessos que você vai ouvir no programa de hoje, destacamos... Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy yet, there ain't no place I'm going to. O mais popular e influente grupo pop de todos os tempos nasceu na cidade inglesa de Liverpool, tendo como embrião os Quarrymen, banda de rock and roll planejada em meados dos anos 50 pelo colegial John Lennon, nascido em 9 de outubro de 1940 e falecido em 8 de dezembro de 1980. Beatles, Help. 1965. I need somebody, help, not just anybody, help, you know I need someone, help. When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. Now, but now these days are gone, days I'm gone, not so self-assured. Now I find I've changed my mind, I'll open up the doors. Mr. Tambourine Man. pieces have been stripped, and my hands can't feel to grip, and my toes too numb to step. Wait only for my boot heels to be wandering. Irene Cara, Flashdance. 1983. Thank you. Boney M., um pupurri com as músicas Rivers of Babylon, Sunny, Daddy Cool, Rasputin e Ma Baker. Babylon, there we sat down. Yeah, we will. Nascido em Beckham, Inglaterra, Peter Frampton se interessou pela música aos 7 anos de idade, quando descobriu, no sótão, um banjo de sua avó. Aprendeu obsessivamente a tocar sozinho e acabou ganhando uma guitarra de seus pais, a qual dominou perfeitamente. Aos 10 anos, Frampton estava em uma banda chamada Little Heavens e tocava na escola no mesmo programa que se apresentavam George and the Dragons, um grupo que tinha como um dos componentes David Bowie. Peter e Dave ficavam o tempo todo no intervalo das aulas tocando canções de Buddy Holly. Quando tinha 11 anos, Peter estava tocando com os Trubbies, antes de tocar com os Preachers, banda produzida e controlada por Bill Wyman, dos Rolling Stones. Peter Frampton, Baby I Love Your Way. 1976. The day turns into night, far away. Bee Gees, My World. 1975. Especialmente pra você. Estamos abrindo um espaço para o country. Trazemos aqui versões de músicas conhecidas que foram regravadas neste ritmo alegre e contagiante que é o country. Hoje vamos ouvir como ficaria a versão da música California Dream, Cowboy Group. Versão country. Yeah. Shania Twain. You are still the one. 1998. When I first saw you, I saw love. And the first time you touched me, I felt love. And after all this time, you're still the one I love. Looks like we made it. Look how far we've come, my baby. We might have took the long way. We knew we'd get there someday. They said, I bet they'll never make it. But just look at us holding on. We're still together, still going strong. You're still the one I run to, the one that I belong to. You're still the one I want for life. You're still the one that I love, the only one I dream of. You're still the one I kiss good night. Ain't nothing better. We'd be the odds together. I'm glad we didn't listen. Look at what we would be missing. They said, I bet they'll never make it. But just look at us holding on. We're still together, still going strong. Still, you're still the one I run to, the one that I belong to. You're still the one I want for life. You're still the one that I love, the only one I dream of. You're still the one I kiss goodnight. Still the one. Image. Esta foi sua primeira banda. Começaram como um trio em meados dos anos 60. Em 68, transformaram-se em quinteto. Em Nova York, tiveram um clube próprio chamado The Image, onde geralmente tocavam junto com outras bandas. Seu primeiro álbum, intitulado Blues Image, foi lançado em 69. O segundo, Open, inclui sua canção mais conhecida, Ride Captain Ride. Em 70, Mick Pineira deixou a banda para juntar-se a outra, Iron Butterfly. Após o novo álbum, Metamorfoses, racharam, depois de uma excursão europeia que fizeram com o grupo Yes e uma excursão de despedida dos Estados Unidos no verão de 71. Quando Mick ainda estava na banda, abriu uma produtora de vídeo em 1970. Mick Pineira, Good Night My Love. Good night. Giovanna Montinelli, Per Amore. Io sono scrittore e scrivi tutto quello che non vuoi. Lo sai bene che non vivi, riconoscerlo non puoi. E sarebbe come se questo cielo in fiamme ricadesse in me. Já vou e Tasmin. My heart will go home. Thank you. Aerosmith, uma das bandas de rock mais populares dos anos 70. Depois de mergulharem fundo nas drogas e no fiasco comercial, se recuperaram a partir do final dos anos 80 para se firmarem definitivamente como astros do pop. O grupo foi formado em 1970 na cidadezinha americana de Sunap, New Hampshire. Steven Victor Talarico, Steven Tyler, nasceu em 48 em Nova York. Trabalhava numa sorveteria local quando conheceu o guitarrista Joe Perry, nascido em Massachusetts em 1950, e resolveu montar um trio com o baterista Tom Hamilton, Thomas William Hamilton, que nasceu em 51 em Colorado Springs, inicialmente com Tyler na bateria. Ainda no mesmo ano, mais um guitarrista faria parte do grupo, Ray Tabano, logo substituído por Brad Ernest Whitford. Com a chegada do baterista Joey Kramer, Joseph Michael Kramer, Steven Tyler assumiu definitivamente os vocais. Depois de 2 anos tocando em casas noturnas nos estados de Massachusetts e Nova York, a banda conseguiu um contrato com a Columbia Records. O primeiro álbum, lançado em 73, levando apenas o nome da banda, não passou do 166º posto da parada norte-americana. Aerosmith, Praise. Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good for all the nasty tricks you pull. Seems like we're making up more than we're making love. And it always seems you got something on your mind other than me. Girl, you got to change your crazy ways. You hear me? Say you're leaving on a 7:30 train and that you're heading out to Hollywood. Girl, you've been giving me the line so many times it kinda gets like feeling bad. Looks good. Sends a man right to his grave. I go Heidi Heard, Get Ready. No mercy, where do you go? Oh, Mountain, Get Together. 1996.